Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus por mais uma vez podermos estar aqui e compartilharmos ideias, refletirmos juntos a respeito desses ensinamentos que temos recebido dos espíritos superiores, através de tantos médiuns que dedicaram a sua vida a receber comunicações e trazer ali esse conhecimento espiritual tão necessário à nossa evolução. Todos nós somos espíritos que estamos numa longa, uma longa viagem, uma longa trajetória de aprendizado. Todos nós estamos na busca de um conhecimento que nos ajude e nos faça mais felizes, que nos ajude a nos realizarmos mais, a nos sentirmos melhores. E há momentos na vida em que nós paramos para refletir sobre esse conhecimento todo que nós vamos recebendo. A gente fica maravilhado com tantas informações, com tantas ideias sublimes que os espíritos nos trazem, e às vezes surge em nós o desejo de ir um pouco além do que nós já fomos até então. Às vezes a gente sente que é como um chamado em que nós nos sentimos como que na obrigação de sermos melhores, de oferecer algo a mais de nós para o mundo, porque o que eles nos falam sobre a nossa possibilidade de progresso é muito estimulante, é muito positivo, é algo que nos desperta. E quando a gente sente isso a partir dos nossos estudos, das nossas leituras, das nossas reflexões, das discussões que nós promovemos em grupos de estudo ou em cursos, quando nós sentimos esse desejo de avançar mais, nós estamos no caminho certo. Nós estamos realmente na condição de seres que estamos assimilando esse grande convite à renovação interior, ao crescimento espiritual. E é muito positivo quando a gente sente isso. Quando passa um longo período de nossas vidas que nós não somos sensibilizados por esse chamado do alto, aí nós devemos nos preocupar um pouco. Devemos começar a pensar o quanto essa mensagem está produzindo efeito em nós, para que a gente não repita os velhos erros de tantas vidas passadas, em que também ouvimos muitos convites apropriados para aquelas épocas, para aquele tempo passado, para que despertássemos, para que crescêssemos, e muitas vezes nós não atendemos, muitas vezes nós não despertamos para aqueles chamados, aqueles convites a uma vida diferente. E por isso que talvez nós hoje estejamos ainda como que degladiando com a vida, com tantas lutas, com tantos dissabores, porque ainda não pegamos para valer o curso da nossa evolução e demos um direcionamento a ele. Então, quando surge em nós esse desejo, essa vontade de produzir efeitos em nós mesmos com esse conhecimento que vamos recebendo, isso significa que nós estamos aí desejando uma nova realização. Nós como que estamos buscando uma nova consciência e vamos buscar então, através de muitas possibilidades, ampliar mais e mais essa nossa capacidade. O grande problema para o espírito encarnado é que muitas vezes a nossa luta aqui terrena nos torna insensíveis para esse chamado. A gente se acomoda na rotina, a gente se acomoda com as obrigações, os deveres, e a gente se amargura muito com as lutas que nós enfrentamos, e ficamos pessoas e nos tornamos pessoas muitas vezes amarguradas, tristes, cansadas, abatidas e pessoas insensíveis a tanta coisa que nos rodeia, a tantas coisas que nos requer a atenção. Então é importante para todos que buscam a realização espiritual procurar estar despertando essas possibilidades de ampliar a sua consciência, aumentar a sua compreensão sobre a vida, melhorar o seu entendimento sobre si mesmo, sobre a sua realidade, para tirar o máximo proveito. Daí vem hoje então esse tema, nova consciência e boa sintonia, como um conjunto de ideias que vamos procurar juntos refletir para desenvolvermos em nós cada vez mais essa vontade de progredir, de evoluir espiritualmente, de crescer, de nos tornarmos pessoas diferentes, não para que agrademos os outros, não para que a gente tenha uma recompensa, mas para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa usufruir desde já uma experiência gratificante na vida. Então, quando nós vamos abordar esse tema, nós temos que ter algumas preocupações, temos que ter alguns cuidados, e eu vou dar três recomendações aqui para que a gente possa aproveitar melhor as recomendações. A primeira é nunca esquecer que todos nós já possuímos valores e conquistas de natureza espiritual. Acreditem, nenhum ser humano podemos classificá-lo como um ser desprovido de realização espiritual. Todos já têm alguma conquista. Por mais inferior que nós possamos nos considerar, nós somos pessoas que já realizamos algo. Se não tivéssemos realizado nada ainda em matéria de espiritualidade, nós ainda seríamos simplesmente animais. Viveríamos como os homens mais primitivos, os primeiros que deram origem à nossa espécie. Estaríamos ainda em lutas ferozes como verdadeiros animais selvagens degladiando-se continuamente. Se nós já estamos hoje nessa condição de seres que estamos, por exemplo, procurando Deus, nós já temos uma realização espiritual muito valiosa. Por isso que quando a gente aborda esses temas, a gente nunca pode ignorar isso. Nós já temos conquistas. Nós não somos seres ainda atrasados ou seres ainda no começo da evolução espiritual. Nós já temos as nossas realizações e nunca subestimemos o valor dessas realizações, porque é a partir do reconhecimento do que nós já somos capazes de fazer, de produzir, é que nós podemos dar passos seguintes, dar passos adiante. É a partir daquilo que nós já vamos constatando, do que já conquistamos, é que podemos realizar mais. Se eu negar qualidades em mim, eu nunca vou ter condições de me propor a fazer nada diferente, porque eu mesmo estou desacreditando em mim mesmo, eu mesmo estou tirando a minha força de progredir, de evoluir. Segunda recomendação que temos que ter é lembrar do convite de Jesus: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Se Jesus veio há 2000 anos atrás nos falar que nós podemos nos amar, é porque nós temos o potencial para isso. Nós temos condições para fazer esse grande sentimento surgir em nós. Talvez ele não vai ser tão amplo quanto a gente gostaria que fosse, não vai ser como aqueles grandes exemplos que a humanidade produziu, mas nós já temos algo em nós que pode nos aproximar desse sentimento, de amarmos uns aos outros, de reconhecer no outro um ser tão necessitado, mas também com muito valor, como nós mesmos devemos nos ver. Então, o convite de Jesus para que nos amemos é uma indicação disso. Já temos condição para isso. E o terceiro aviso é: ideias podem sofrer uma abordagem reducionista em determinados momentos. Às vezes a gente, no correr aí dos minutos, nas situações que às vezes a gente nem compreende bem, às vezes a gente não consegue expressar exatamente aquilo que nós desejaríamos. Então, se algo ficar duvidoso, não vamos tomar aquilo como se fosse uma recriminação contra nós, como se fosse uma cobrança excessiva contra nós. Vamos levar em conta que às vezes não foi bem colocada ali, as ideias não foram bem colocadas. E com esses avisos, então, é que nós podemos começar a pensar sobre o tema nova consciência e pensarmos em algumas coisas, como essa imagem de uma estrela. E ela ajuda bem a gente compreender isso que eu falei até agora. Nós podemos considerar a evolução do espírito como uma estrela. Quando a gente observa a estrela, a gente vê que partem múltiplos raios. Nesse desenho aqui nós temos 4 principais, mas aqui tem outros menores, alguns mais longos, outros mais curtos. Nós podemos pegar essa imagem e criar como um simbolismo para a evolução do espírito, para a nossa própria evolução. Podemos considerar que cada raio luminoso representa uma qualidade. Nós temos alguns que talvez já se sobressaiam, como esses raios maiores. outros nem tanto, e outros ainda muito pequeninos que ficam até imperceptíveis aqui no meio. Isso nos leva a concluir que a evolução do espírito se dá em múltiplas direções. Ou poderíamos dizer, nós vamos evoluindo à medida que vamos desenvolvendo diferentes qualidades. Muitas vezes nós temos grandes qualidades que se destacam, que às vezes as pessoas até se admiram dessas qualidades, e nós temos as qualidades ainda tão pequenas, tão insignificantes ainda, que as pessoas até enxergam mais os nossos defeitos do que essas pequeninas qualidades. É dessa forma que nós temos que nos ver, seres em desenvolvimento de múltiplas qualidades, que nós poderíamos até pegar emprestado de algumas teorias terrenas, seres que estamos desenvolvendo inúmeras competências, vamos dizer assim, inúmeras habilidades. Por isso que nós não podemos nunca nos menosprezar, porque nós somos seres que já temos muitas conquistas em um aspecto da vida, mas em outro ainda requisitando ajustes. E aí sair daquela postura infantil que às vezes nós temos, de nos considerarmos totalmente derrotados, nos considerarmos totalmente inferiores, só porque descobrimos que temos algum defeito em nós, só porque descobrimos que temos imperfeições. É uma ilusão alguém acreditar que espíritos hoje encarnados, vivendo neste planeta, não vão ter imperfeições. Raríssimos seriam aqueles que apresentariam somente qualidades. Eu nem ouso hoje chamar ninguém como exemplo, para que a gente possa realmente consolidar essa ideia de que todos nós somos seres em evolução e aprendizado. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento evolutivo. E se a gente se compenetrar bem dessa ideia de que cada ser tem o seu momento na evolução, talvez a gente comece a desenvolver uma nova qualidade em nós, que é o respeito, a tolerância, que é a aceitação do outro. Reconhecer que as pessoas que erram, que falham, elas estão no momento delas, do que elas ainda não são capazes de produzir. E se a gente reconhecer que todo ser humano tem esse momento em que ele não consegue transcender a sua realidade limitada, ele não consegue fazer nada além do que ele é, e se a gente aceitar isso como uma realidade da vida, talvez isso nos ajude a aceitar melhor os nossos irmãos. Talvez isso nos ajude a convivermos melhor com as pessoas. Porque nós temos uma tendência a cobrar demais das pessoas e de nós mesmos, esperando que todo mundo corresponda a muitas qualidades, que todo mundo já seja ali um espírito com muitas virtudes. E nós sabemos que muitas vezes nós erramos, e o nosso próximo também, e às vezes a gente emite condenações muito severas contra as pessoas, contra nós mesmos. Se nós reconhecermos que é da nossa natureza sermos seres ainda com qualidades a desenvolver, mesmo já tendo desenvolvido outras, talvez nós nos aceitemos mais e consigamos aproveitar melhor as experiências que nós temos aqui no mundo. Então vamos pensar sobre esse tema, que todos temos conquistas em diversos aspectos da vida, o que demonstra que a evolução do espírito se dá em múltiplas frentes. E pensarmos o que nós estamos fazendo hoje. Estamos trabalhando por aquele aspecto menos evoluído do nosso ser, para que ele evolua? Estamos trabalhando para que aquilo que nós somos, que ainda tem tantos laços, tantas ligações com o passado primitivo, mais instintivo, será que estamos trabalhando para aprimorar isso? É o que muitas vezes escapa do espírito encarnado, a preocupação em avançar em múltiplas direções. Às vezes nós já temos algumas conquistas e nós só ficamos centrados nela. Muitas vezes nós somos pessoas muito dedicadas ao nosso trabalho profissional. Já conquistamos esse valor que é muito meritório, sermos dignos daquilo que nos ocupamos, honrarmos aquele compromisso, atendê-lo com a nossa experiência, com a nossa presteza, a nossa dedicação, e fazemos o melhor de nós naquela realização. Mas outras atividades da vida nós negligenciamos. Outras vivências importantes para a nossa evolução, nós deixamos de lado e não oferecemos o melhor nessas experiências. É isso que é a chave para revolucionar a vida. é a gente identificar em qual setor da vida nós não estamos dando o melhor de nós mesmos e pensar por que que não estamos fazendo aquilo da melhor maneira. Eu peguei o exemplo do trabalho, mas existem múltiplas situações em que nós atuamos e oferecemos muito de nós, com muita qualidade, com muita dedicação, mas em outros setores da vida, às vezes, nós não estamos tão empenhados assim. Então, cabe a reflexão. Qual a parte da vida que eu não estou atendendo bem? Às vezes, é dentro do meu lar, no papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de cunhado, de companheiro, de companheira. Qual é a minha atuação nesses diferentes papéis? É aí que nós precisamos centrar os nossos esforços, porque fazer bem feito em outros setores da vida, nós já fazemos. Então nós temos que pegar essa qualidade que nós temos e aplicar em outras realizações, para que a gente não fique apenas caminhando numa única direção na nossa evolução. E a gente refletir sobre essa ideia de nova consciência e espiritismo, o que que essa doutrina nos ensina sobre ampliar a nossa compreensão sobre nós mesmos? O que que o espiritismo vem nos ensinar sobre ampliar nosso entendimento sobre a vida? O que é ter uma nova consciência com todo esse conhecimento que nós temos recebido? O que é a gente realmente pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida? Nós temos, de uma sábia instrutora espiritual, Joana de Ângeles, a explicação do que seria essa nova consciência. Ela diz o seguinte, que é o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado da condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então nós vamos ter uma nova consciência, nós vamos estar aí realmente ampliando a nossa capacidade de compreender a vida e de agir de maneira acertada, se a gente atender isso que ela diz aqui. Se a gente passar a ver a vida com outros olhos, com mais preocupação com aquilo que realmente é. Hoje nós vivemos uma situação em que nós somos levados a acreditar em muitas ideias que supostamente explicam a realidade. E nós, na verdade, não entendemos bem. Quer ver uma dessas ideias? A gente tem um conceito assim, de que está tudo muito difícil, que está tudo muito doloroso, que tem muito problema para todos os lados, que todo mundo está muito infeliz. Essa é uma ideia que nós estamos assimilando muito facilmente nos nossos dias, devido a uma série de problemas aí que enfrentamos. Mas ela é real isso mesmo? Será que o mundo está tão caótico assim, quanto nós somos levados a crer em função de tantas ideias? Então veja, muitas vezes nós estamos comprando, aceitando, acolhendo ideias que outros nos passam e achando que é a melhor forma de interpretar a realidade que nós vivemos. Ou trazendo para uma situação mais localizada na vida, às vezes a gente tem um conflito com alguma pessoa da família, do ambiente de trabalho, e aí o que que acontece? A gente classifica aquela pessoa dentro de uma ideia de que ela é a causadora do problema, que aquela pessoa é o gerador do meu sofrimento, que aquela pessoa ela é mal intencionada. Eu crio uma ideia sobre aquilo e não sou capaz de avaliar de maneira diferente aquela pessoa. Eu fico insistindo só naquela classificação que eu atribuí a ela. Isso é uma forma de limitar muito a nossa compreensão da vida, quando a gente cria uma interpretação sobre algo e a gente não consegue ver aquela situação por outros ângulos. A gente não consegue compreender aquilo de maneira diferente. Então nós estamos limitados na compreensão que nós temos sobre a vida. Então quando ela fala isso, né, de que nós temos que ter aí uma situação de ser capazes de avaliar o que é o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade, a honra e o desar seria a desonra, o nobre e o vulgar, é quando a gente vai desenvolvendo a capacidade de julgar com mais justeza, com mais acerto. E a gente sempre deve ter uma preocupação muito grande com as ideias que nós formulamos sobre a realidade que nos cerca. Nós temos que ter uma certa desconfiança quando a gente tem aquelas convicções. Por exemplo, tal pessoa está totalmente errada, tal pessoa agiu desonestamente, tal pessoa quer me prejudicar. Nós temos que ter o cuidado ao avaliar a situação. Se eu fico fechado nessa minha interpretação reducionista sobre uma pessoa, é porque eu não estou desenvolvendo essa consciência maior. Eu não estou compreendendo melhor aquele indivíduo. Quando eu classifico alguém como inimigo e ajo com essa pessoa como inimigo, eu não estou ainda nesse estado de um indivíduo que tem uma consciência mais desenvolvida. Eu ainda estou limitado ainda a uma vida bem restrita, a uma vida mais atrelada a interesses imediatistas, mais atrelada a recompensas. Eu estou ainda limitado na minha vida a uma forma de ver o meu próximo sempre como inimigo. E essa forma de relacionar-se com as pessoas é um dos grandes atrasos para a nossa evolução espiritual. Vivermos nesse embate, nesse conflito, nessa disputa com as pessoas, sempre precisando ou nos defender ou agredir. Então, quando a gente está limitado nesse jogo, nessas relações, nós estamos atrasando a nossa evolução espiritual. Ou quando a gente só consegue entender a vida dentro de determinados moldes, determinadas ideias que nos foram passadas. A gente tem muito isso. A gente tem alguns estereótipos que a gente usa para classificar as pessoas. Se tal pessoa é de tal situação, ela é isso, isso e isso. Nós temos que romper com isso. Nenhum ser humano pode ser sumariamente taxado de uma forma e ser tratado pelo resto da vida daquela forma. Nós temos que dar uma possibilidade de ver as outras pessoas de maneira diferente, entender mais as suas razões, compreendê-las, de ser capazes ali de avaliar com mais justiça o que as pessoas realmente são. Daí a recomendação de a gente sempre desconfiar desses julgamentos que nós fazemos uns sobre os outros, de classificar as pessoas. Às vezes acontece isso na família, né? A esposa tem aquela desarmonia com a sogra, e aí ela classifica: ah, aquela velha é uma megera, ela a vida inteira me atrapalhou. Não é assim? São os estereótipos que a gente cria. E às vezes ela não é tão megera assim, ela não é maldosa, ela é apenas um espírito enfermo. Talvez por uma outra estratégia, uma outra abordagem no relacionamento com essa pessoa, poderia se conquistar ali, não mais uma rival, mas alguém que estaria do lado. Então é um exemplo de como nós, ao classificarmos uma pessoa de uma forma, nós podemos comprometer a nossa evolução, o nosso desenvolvimento espiritual. Então está sempre procurando trabalhar no sentido de mudar essa compreensão sobre as pessoas e sobre a nossa própria realidade. Às vezes a gente acredita demais em ideias que nós formulamos sobre nós mesmos, de que nós somos, por exemplo, e isso é uma coisa que muitas vezes na casa espírita nós cometemos esses erros, de dizer: ah, nós somos muito imperfeitos mesmo, somos seres muito atrasados, muito endividados, e vamos jogando essas ideias e vamos aceitando essas ideias. E nisso nós vamos acreditando que nós não temos jeito mesmo, que não somos criaturas que nunca vamos produzir nada de bom, porque já que somos tão inferiores, tão atrasados, nós não somos capazes de produzir nada de bom. E não é verdade isso. Nós somos seres inferiores, mas temos o potencial de sermos superiores. Nós trazemos dentro de nós uma situação de uma dualidade. Ao mesmo tempo que eu trago os instintos mais primitivos dentro de mim, eu trago os potenciais divinos de me elevar. Então, eu não posso apenas ver um aspecto da minha vida. Então, quando eu crio essas ideias sobre mim mesmo e sobre as outras pessoas, eu acabo limitando a minha forma de agir no mundo e acabo perdendo grandes oportunidades. E o Espiritismo nos traz muito essa compreensão, né, de que nós temos que aprender todos os dias rever os nossos conceitos, todos os dias aprender mais, porque temos muito a aprender realmente. E vamos pensar, será que a nossa consciência ela envelheceu? Será que a compreensão que nós temos da vida é limitada como esses exemplos que eu dei? Ou estou disposto a me renovar? Ou estou em processo de renovação permanente? Nós temos que estar sempre nesse exercício de verificar diariamente se eu não estou vendo o mundo com uma determinada visão muito pessimista ou muito prática demais, que me faz agir de uma forma que é muitas vezes perturbadora para a minha vida, para as minhas relações. Eu tenho que estar sempre me avaliando, eu tenho que estar sempre me pensando sobre mim mesmo, sobre o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Isso não quer dizer que a gente vai estar sempre vivendo num eterno dilema, mas é a gente sempre estar nesse exercício. É a gente ponderar, por exemplo, num dia um conflito que nós tivemos com alguém, é pensar, o que que propiciou realmente aquilo? Será que é só outra pessoa? Ou qual foi a minha participação para que aquilo desencadeasse? Ou quando algo não dá certo nas nossas buscas, nas nossas tentativas de realização, a gente pensar realmente o que que nos fez ver aquela situação de uma forma que agimos e acabou não dando certo. É a gente refletir e muitas vezes parar com aquela atitude que nós temos de estar sempre colocando a culpa em alguém, colocando a culpa nos outros e até em nós mesmos, para que a gente possa realmente entender as coisas como elas se passaram em nossas vidas. Esse exercício é profundamente importante, ele é extremamente necessário na nossa vida. Refletirmos sobre nós mesmos, sobre como agimos e o que fazemos no mundo, para verificar se a gente não está estagnado. Porque nós temos essa tendência. Quando nós reencarnamos, nós iniciamos a nossa vida como crianças tão ingênuas e com aqueles planos mirabolantes, e é muito gostoso você ver a criança nesse processo, em que ela tem ideais, ela quer ser todas as profissões do mundo. Ela diz que vai ter 4 profissões diferentes e vai exercê-la. E a gente que está exercendo uma, a gente nem se aguenta de exercer essa uma, mas vê a criança com aquele entusiasmo. Porque o espírito, quando reencarna, ele ainda traz muito daquele estímulo positivo que vem da espiritualidade. Então ele quer realizar, é uma nova oportunidade. Mas à medida que os anos vão passando, a gente vai como que endurecendo o coração, a gente vai se tornando pessoas mais difíceis no trato, nós vamos perdendo ali, muitas vezes, aquela empolgação com a vida. E quando a gente chega ali por volta dos 45 para os 50 anos, a gente já vai caminhando por um processo de acomodação na vida, em que a gente quer mais é estabilidade, não vê a hora de se aposentar para se livrar dos compromissos. E esse processo, então, ele mostra que muitas vezes a gente pode estar caminhando para uma tendência de fugir da experiência terrena. E aí a gente conquista muitas vezes a possibilidade de uma aposentadoria, até confortável, até estável, e a gente já não quer mais se relacionar com o mundo. Às vezes a gente se fecha dentro do mundo que a gente criou de segurança, de estabilidade, e a gente quer fugir dos problemas do mundo. E isso demonstra para nós, então, o quê? Que nós temos uma tendência à acomodação à medida que a nossa experiência vai se passando aqui no mundo. Nós temos que trabalhar contra essa tendência em nós, sempre mantendo em nós essa jovialidade, esse desejo por realização, sempre incluir na nossa vida os projetos, as ideias, objetivos, coisas que a gente pretende fazer. Isso é importante. E que sejam além das questões práticas do dia a dia, que sejam além da obtenção de coisas materiais, que sejam realizações para o Espírito Eterno. Não que as realizações materiais não contribuam, mas que a gente inclua na nossa vida a busca e a realização de algo diferente. Porque nós não viemos para esse mundo apenas para trabalhar, cuidar de casa, cuidar de família. Nós não reencarnamos para isso. Isso daí é uma parte do serviço. A outra se passa no nosso relacionamento com o nosso próximo e nas experiências que a gente pode usufruir em múltiplos meios, ampliando a nossa cultura. Mesmo a cultura terrena tem muito a contribuir na nossa formação espiritual. Ampliar a nossa cultura espiritual, nos integrar mais às atividades da casa espírita, vivenciando mais os trabalhos assistenciais, os trabalhos doutrinários, participando realmente de movimentos cada vez maiores em que atuemos, em que realizemos. É para isso que nós viemos no mundo, para nos relacionarmos mais com as pessoas, para aprendermos mais nessa vivência e nos doarmos mais nessa experiência. É para isso que nós estamos aqui, não para nos fecharmos numa concha de comodidade, de segurança, de estabilidade e esperar a morte. Porque muitos espíritos fizeram isso e eles vêm relatar que temos que aproveitar cada dia da nossa existência para realizar algo de bom. Que não quer dizer que vai ser algo fabuloso, algo espalhafatoso, que vai chamar a atenção do mundo, mas é muitas vezes as pequenas realizações do dia a dia que envolvem fraternidade, afeto, gentileza, caridade, que vai criando nas pessoas um bem-estar maior. Essa realização, então, é que cabe a cada um de nós, em tudo que nós fizermos. E é só convivendo, e é só no meio de pessoas propensas a isso, é que nós conseguimos desenvolver essas situações. Então, estar integrado a uma casa espírita é fundamental para o nosso processo de aprendizado. Estar participando das atividades é fundamental. Colaborar em tudo que é possível é extremamente importante. Mas nós não temos só a casa espírita para isso. Quantas atividades nós temos que podemos desenvolver de caráter social, assistencial, cultural e que a sociedade oferece? Nós temos que nos mobilizar e participar disso também, se é o que nos agrada e nos chama a atenção. Porque é aí que nós estamos desenvolvendo o nosso potencial. Porque é do trabalho, é da realização que vem a experiência, e é da experiência que nós passamos a ter elementos para pensar e refletir no nosso papel no mundo. É a partir disso que nós vamos tendo oportunidade de crescer espiritualmente. Então não podemos nos isolar. E se quisermos ampliar a nossa consciência, temos que fazer o quê também? Assimilar novas ideias. Buscar novos valores, buscar a compreensão cada vez mais ampla, o entendimento cada vez maior de tantas situações no mundo. Hoje, as pessoas estão, muitas vezes, emitindo opiniões o tempo todo sobre tudo que a mídia oferece. Tudo aquilo que as televisões mostram, os jornais exibem, a internet divulga, as pessoas só emitem opiniões. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, mas o que nós compreendemos profundamente sobre isso? Muito pouco. Então, talvez antes de emitirmos tantas opiniões sobre tantas situações que nem compreendemos direito as problemáticas das pessoas ali envolvidas, talvez nos coubesse compreender melhor aquela realidade. Porque às vezes a gente emite julgamentos e se posiciona contra isso ou contra aquilo e nós nem entendemos a fundo qual é o drama das pessoas que vivenciam aquilo. Enquanto nós estivermos nesse papel apenas de julgadores, de censores, apenas de pessoas que veem as coisas de maneira superficial e classifica simplesmente bom e mal, nós estamos limitando a nossa capacidade de compreender a vida. Estamos restringindo os nossos potenciais. Há uma forma muito simples de abordar a vida. Então, se quisermos ampliar nossa consciência, o que devemos é procurar entender mais profundamente o outro. Procurar realmente entender as razões dele, os seus dramas, as suas motivações, o seu sofrimento. Porque todo ser humano carrega sofrimento. Eu, vocês, as pessoas mais bem-sucedidas da sociedade, todos carregam sofrimentos. Entender essa natureza humana de seres que carregam sofrimento é fundamental para a gente desenvolver uma compreensão maior da vida. É imprescindível que a gente entenda a realidade das outras pessoas para que a nossa consciência se amplie, para que a gente possa ter um entendimento melhor da vida. É aí que nós vamos nos modificando realmente. É aí que nós vamos nos tornando realmente pessoas mais fraternas, mais caridosas. É aí que nós vamos entendendo o sentido realmente da vida e é aí que a nossa compreensão sobre ela se amplia de maneira extraordinária. E pensarmos que para conquistarmos uma nova consciência, né, exige aí uma dedicação, que eu acho que de certa forma eu já falei nas colocações precedentes. Mas vamos ver algumas indicações, então, também com Joana de Ângeles. nos livros Momentos de Consciência, O Ser Consciente e O Despertar do Espírito, livros de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Pereira Franco, ela nos fala muito sobre essa questão da nossa consciência, da nossa compreensão sobre a vida e sobre nós mesmos, nosso entendimento desse todo que nós fazemos parte. E ela nos dá algumas indicações, por exemplo, o exercício dos valores morais elevados, a gente se dedicar realmente a coisas realmente importantes na vida. Isso é uma forma de ampliar essa nossa consciência. É a gente se dedicar a coisas realmente valorosas na vida. A uma causa, a nossa família, a nossa atividade profissional. Quando a gente faz isso com amor, com dedicação, é o exercício desses valores elevados. É a gente realmente ter coisas importantes na nossa vida. Que não quer dizer que elas são grandiosas para o mundo, mas elas são significativas para nós e para as pessoas que nós convivemos. Então, dar sentido à nossa vida com realizações realmente importantes. Ela nos fala também que temos que desenvolver o conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, a sobrevivência do espírito e a função do amor ao próximo. Aqui é a síntese da nossa grande busca, né? Nós temos que trabalhar constantemente buscando compreender cada vez mais Deus, procurando entender cada vez mais o sentido disso que nós dizemos que é a sua obra. Temos que aprofundar cada vez mais a compreensão do sentido da nossa existência e da continuidade dela. Ampliar a compreensão sobre isso é ampliar a nossa consciência, o nosso entendimento sobre o mundo. E a gente meditar profundamente por que que o amor é algo tão indicado, tão apontado como fundamental para nós. Por que que isso é algo que nos é despertado o tempo todo a atenção para que desenvolvamos. Por que que é importante eu amar o meu próximo. Talvez, se compreendermos a importância, consigamos já iniciar essa realização. Ela também nos chama a atenção para a autoaceitação e a autoanálise, não se julgando, nem se justificando, não se acusando e não se culpando. É algo de reconhecermos exatamente o que nós somos, não para bloquear em nós as realizações, como já falei, mas nos impulsionando para melhorarmos aquilo que nós somos. Joana de Ângeles também nos indica que devemos nos desidentificar de tudo aquilo assimilado por imposição, constrangimento, circunstância de conveniência. Então, quantas coisas nós achamos que são certas, porque nos foi colocado sistematicamente desde que éramos crianças, esse é o certo e esse é o errado. E não é porque fizemos uma escolha e um julgamento certo sobre isso, mas nós conservamos muitas vezes preconceitos que eram dos nossos bisavós, que passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais e que chegaram até nós. Isso é tão sério, gente, que hoje eu ouvi uma professora relatando a forma como a criança se referiu a uma outra professora, com palavras profundamente racistas. E aí se perguntou, quem fala assim da sua professora? Ah, minha mãe fala assim dela. Então veja, uma criança já está sendo educada a ter preconceito racial, numa época em que se debate tanto e se fala tanto, temos que romper com essa condição tão infeliz que é o racismo. Então veja, nós muitas vezes temos ideias e carregamos ideias que nos foram impostas por uma educação, por um meio que nós vivemos, e nós às vezes rejeitamos as pessoas por causa dessas ideias infelizes que nós aceitamos a imposição. Outra, é por circunstância de conveniência. Quantas coisas nós afirmamos que são certas, mas porque elas são convenientes para nós. Se nós não rompermos com essa ideia da conveniência, né? Achar que algo está certo só porque me beneficia, eu não consigo ampliar minha compreensão da vida. E isso se dá muito onde? Nas nossas relações profissionais, comerciais. Quantas coisas não éticas, não adequadas, não lícitas, muitas vezes nós aceitamos e estamos às vezes envolvidos por interesses de favores, resultados, benefícios que nós vamos receber. Enquanto a gente está atrelado a essas situações, a gente não amplia a nossa compreensão sobre a vida. Então, se nós quisermos realmente ampliar essa compreensão, desenvolver a nossa consciência, temos que nos libertar dessas imposições. E nós vamos avançar aqui, porque a nossa hora está caminhando. Para essa realização, então, de adquirirmos uma nova consciência, nós vamos ter muitos obstáculos. E quem vai nos chamar a atenção para um deles é o Espírito Hamed, no livro O Despertar da Consciência. Hamed, ele nos fala o seguinte: negar o lado escuro de nossa personalidade ou não lhe dar importância é subestimar a sutileza de seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir ou transformar até onde conseguimos nos ver. Isso aqui é algo muito profundo, porque existem aspectos do que nós somos que nós ainda não conhecemos nessa vida. E quer ver onde eles se revelam? Em situações inusitadas, situações inesperadas, em que nós somos ali profundamente agredidos, ou nós temos grandes perdas, e ali revela um aspecto do nosso ser que a gente até se assusta. Pessoas que nos conhecem aqui de longa data ficam até surpresas. Como você pode ter essa reação? É disso que ele está falando, de aspectos do que nós somos e que nós ainda não sabemos do que somos capazes. Daí vem sempre a gente pensar sobre os nossos pensamentos mais íntimos, sobre as emoções que nós temos em situações às vezes comuns, simples da vida, mas que lá no íntimo desperta algo em nós. Por exemplo, uma situação muito simples, mas que a gente é capaz de avaliar o quanto nós podemos estar atrelados a ela. A gente está assistindo, por exemplo, um filme, uma obra de ficção, e a gente se envolve tão apaixonadamente com aquele drama, e a gente acredita que a melhor solução para ele envolve muitas vezes a violência, a agressão, e a gente se deixa levar por aquilo e acredita que aquilo é o certo, seria a melhor forma de resolver aquilo. Talvez tenha aí uma daquelas situações anteriores em que nós estamos apenas revelando um traço cultural que nos foi imposto pelo meio que nós vivemos, de acreditar que a violência é a solução. Ou não. Ou às vezes é o que nós realmente achamos que tem que ser, como deve ser. Então está sempre pensando o quanto nós desconhecemos de nós mesmos. É a gente refletir em situações em que foram muito tensas, por exemplo, que talvez nós sejamos pessoas capazes de mentir, e mentindo, incriminamos outras pessoas só para nos defender. Esse é um aspecto que às vezes as pessoas não sabem sobre si mesmas, que elas são capazes em muitas ocasiões de distorcer uma situação para se safar das consequências e incriminar uma outra pessoa. Quando a gente se defronta com isso, a gente descobre que nós não somos pessoas, às vezes, tão fraternas quanto nós imaginávamos, que nós somos pessoas tão éticas quanto imaginávamos. Talvez nós tenhamos traços da nossa personalidade que ainda não conhecemos bem. Por isso que devemos estar sempre pensando no que nós pensamos como solução para os nossos problemas, como reagimos nos nossos problemas. Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, e isso é muito comum e é considerado até natural, de sempre nos desculparmos, de sempre encontrarmos justificativas. Ah, mas eu menti porque eu tive medo. Eu joguei o problema para o outro porque eu tive medo de perder o meu emprego. Quando a gente se identifica nessa situação, é um desses aspectos que nós não nos conhecemos ainda. De que nós não somos pessoas de um caráter tão sólido quanto nós pensávamos. Então é aí que temos que ter muito cuidado, porque se não reconhecermos essa potencial inferioridade que nós trazemos em nós, nós podemos não ampliar essa nossa compreensão sobre a vida e permanecermos profundamente limitados. Uma outra recomendação que nós temos que levar em conta, nós vamos pular aqui algumas outras de Hamed e vamos buscar lá em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, algo que ele nos recomenda e que é importante para a gente pensar em como ampliar a nossa consciência, de como ampliar a nossa compreensão da vida e a nossa capacidade de gerenciar a nossa vida. Ele nos diz isso, olha, que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então veja, é um mecanismo curioso. Ao mesmo tempo que o que eu busco cria estímulos em mim, e esses estímulos criados em mim me faz buscar isso que eu estava buscando. Então, se hoje eu estou despertando para o desejo de uma nova vida, de uma renovação, o desejo de transformação interior, de ampliar a minha consciência, adquirir uma nova consciência, eu tenho que selecionar com muito critério, com muita atenção, o que eu estou buscando na vida. Porque é essa busca que vai criar o estímulo para eu continuar buscando. Então, hoje nós estamos num momento decisivo da nossa evolução. Nós somos capazes de escolher entre o bem e o mal, entre o elevado e o inferior, entre o certo e o errado, como Joana de Ângeles disse no começo. Nós temos que buscar e trabalhar intensamente, apenas nos sintonizando com aquilo que possa criar estímulos positivos em nós, estímulos que nos façam avançar espiritualmente. Por isso que não podemos nos permitir as nossas fraquezas. Não podemos nos permitir as nossas viciações mentais. Não podemos nos permitir, só por hoje. Nós temos que manter ali um desejo constante de acerto, de renovação e buscar a sintonia com aquilo que é elevado. E a gente começar a romper com aquilo que possa gerar em nós estímulos daquilo que nós já sabemos que pertence ao nosso passado, as nossas experiências que já não queremos mais repeti-las, e buscar aquilo que nos estimule o crescimento, a transformação, a elevação do nosso ser. Com essas ideias, então, é que nós vamos agradecendo a todos, pedindo que todos possam ser abençoados, assistidos, que a espiritualidade traga para todos mais momentos de reflexão, e que possam todos, neste final de semana, ter muitas oportunidades aí de convivência pacífica, harmoniosa, e que possamos enfrentar a vida com muita coragem, com muita disposição para o crescimento espiritual, porque nós temos a chave da solução, nós temos aí o caminho para nos elevar, nós temos aí a forma de nos transformarmos, só que depende da nossa escolha. E que Jesus nos dê aqui a força, o estímulo para a gente continuar nessa longa busca, nessa longa trajetória, e acreditem, todos nós temos o potencial de elevação. Muito obrigado a todos.